Bell do álbum último para o australiano Ned Collett, acompanhado pelo Joy Walker. Chama-se simplesmente Tu. E de lá extraímos este orgulho do Long You Lie. Está dado assim o nosso olá a todos vocês que nos acompanham aí desse lado, orelhas de primeira hora, para além de Ned Collett, segue o baile com Yola Tengo, regressados com este Fade, o tema inicial do mesmo Home. Yeah. A histórica formação de Georgia Hubley, as senhoras primeiro, claro, Ira Kaplan e James McNew. O Ziola tem outro regresso este início de 2013. Novo disco, chama-se Fade. Ficámos precisamente com o tema que o inicia, Home. A não esquecer também que o Ziola Tango regressam a Portugal para mais um concerto ao vivo. É já no dia 1 de março, na Aula Magna, em Lisboa. São as iniciais da Orelha Extra de hoje. Para continuar, há já algum tempo que por aqui não escutávamos o projeto belga de Joris van Vinkenrooy, o Zaranis, que se integram no tal movimento Belgian Chamber Rock. O último trabalho, Made in Belgium, vamos ficar com o tema de Wim Mertens, Gentlemen of Leisure.

Ai, quem nos dera que o verão não demorasse ainda tanto. Riviera Rock, uma das duas metades das Girls, que já eram, no caso, o seu frontman Christopher Owens, no álbum a solo Lisandro. Ficamos com Lisandro Steam, Here We Go, e depois Riviera Rock, como dissemos. De volta, uma dupla subejamente conhecida, Drew Daniel and Martin Smith. São os Matmos do novo The Marriage of True Minds, Very Large Green Triangles. Green triangles. We'll be right back. Dois álbuns novos de música, digamos, mais atrevida. Primeiro regresso da dupla Matmos com The Marriage of True Minds. Ouvimos Very Large Green Triangles e depois o nova-iorquino Nicole Mulley de Drones. Drones and Piano Part 1 e Drones and Piano Part 3, the 8th tune. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Power Trio de Brooklyn, Nova York, e não queremos exagerar porque ainda não degustamos o álbum em condições, mas pelo menos na pujança fazer-nos lembrar muito os saudosos Delta 72, estes mais blues e não tão rhythm. Chamam-se Daddy Long Legs, o álbum saiu na histórica Northern Records, tem o título Evil Eye on You. E por aqui estreamos o mesmo com Death Train Blues. E de seguida a reunião de grandes senhores lá pela Austrália, Spencer P. Jones and the Nothing Buts. Este é um tema muito à la Drones. I've been sure cheated. I was sure tamed. I've been shortlisted. I was deranged. At such close quarters, such a close shave. Inside a close session, up to the closing frame. You spilled the blood of the one you love. Now I'm guilty of duplicity. Remember when we commuted? Never did we complain. From the time we computed to the time we reclaimed, there's a lesson happy, but there's a lesson learned. The lesser of two evils has more or less been burned. You spilled the blood of the one you love. Que belo juntamento este, duas grandes figuras da música australiana, Spencer P. Jones e James Baker, ambos dos Beasts of Bourbon, o último também dos Scientists e o do Gurus, e depois Garrett Lydiard e Fiona Kitchen dos The Drones, uma banda rock australiana muito mais recente, mas de excelente qualidade também. Deram nome ao projeto Spencer B. Jones and the Nothing Buts, álbum homónimo. Desta vez ficámos com Duplicity. E por falar em lendas... Who's home? black cops, see what we could get away with. Something, something. Said, hey, you better not. And I fell. Álbum gravado ao vivo dos inesquecíveis Television no Old Waldorf em 29 de junho de 1978, editado em CD em 2003 e há 2 ou 3 anos atrás saiu em vinil, o que volta a acontecer agora em 2013. Ouvimos por aqui o histórico Venus Television. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Touching 60 minutos, ou lá perto da orelha extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e de regresso à Austrália, novo trabalho para os Dick Diver, o EP que se chama Alice. Ficamos precisamente com Alice e depois 1949. Para terminar esta primeira hora, vamos voltar a Strange Heaven, o último trabalho que conhecemos dos californianos Mrs. Magician, para ficar com Actual Pain, e depois ainda o regresso de David Thomas e os seus Perubu, Lady from Shanghai. In the morning I found cat hair all over my shoes. Oh yeah. In a nuisance of pride flush out with booze. Oh yeah. And I distinctly recall professing my hatred for bands.

that no one believed. And where is the room that outgrew the building? So where are the images that no one believed? And where is the room that outgrew the building? Where are the images that no one believed? And where is the room that I grew the building? So exit all areas and fire stay, stay with me. This is our building and this is our jungle. So hold on to the wires and cables. This building exists, it's all Petersburg. And you see that this building resists the binary burst. And the cables heat up the floors, they call. That no one believed. And so where is the room that I grew the building? Please, fire, stay with me. Thank you.

trevas antecedem a alvorada da alma. Quando tiveres na merda, por favor, tem calma. O grande regresso de Capicua nesta Capicua Goes West Mixtape Volume 2, com os beats de Kanye West, e o tema foi Totem. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Moonwiring Club de Ian Hodson, do CD Today Bread, Tomorrow Secrets, ouvimos Eternal Lovebirds, e do álbum em vinil que tem precisamente o mesmo título, vamos ficar com dois temas, Another Dream e A Swift Swirl in an Autumn Automotive. Hello.

sem dúvida alguma, para nós, o ano de 2013 vai ficar marcado pelo regresso deste grande senhor da música africana, mas não só, do Mali, Bassekou Koyaté, acompanhado pela já imprescindível Ngoni Ba, onde está por lá a sua mulher, Ami Sako. O novo álbum chama-se Djamako, significa uma grande reunião de pessoas, e desta vez o tema foi Segu Jajiri, Bassekou Koyaté. Fixem bem o nome se ainda não conhecem. Também uma outra formação, esta de São Francisco, se não nos falha a memória, e isso é coisa que a miúda acontece. Este é um disco, um EP, que se chama Horizon Structures, para os Lumerians. Vamos ficar com o tema inicial, The Bloom. In his stable door, and he's combing his coal black steed. He's doubting on fair Margaret's love, and his heart begins to bleed. Give corn unto my horse, mother, and meat to my man John. I'll away to fair Margaret's bower before the night comes on. With me, dear Willie, oh, stay at home with me. And the very best cock in all the roost for your own supper will be. It's all your cocks in all your roosts, as I value not a bin. But I'll away to Margaret's bower before the night sets in. If you go to fair Margaret's bower without the leave of me, in the deepest part of Clyde water, then drowned you will be. All the good steed that I ride upon cost me thrice £30, and I'll trust in his swift feet to take me safe and sound. He's ridden over the high, high hills and down the downy den, and the noise that was in Clyde water would have feared 500 men. Oh, roaring Clyde, you roar so loud, your streams are wondrous strong. Make me a wreck as I come back, but spare me as I'm going. Oh, wondrous deep. And the very next step that she went in, she waded to her knee. Says she, I will wade farther in if I my true love could see. The very next step that she went in, she's waded to her chin. And the deepest parts of the Clyde water, she found sweet William in. You have had a cool mother, William. I have had another. And now we'll sleep in the Clyde water, like sister and like brother. E são as despedidas da Orelha Extra de hoje. Por aqui estivemos mais 2 horas. Ficamos com os The Big Eyes Family Players and Friends. O álbum chama-se Folk Songs 2. De lá já escutámos The Clyde Water. Ainda para ouvir Don't You Be Foolish, Pray. E depois até ao fim, Salim Nur Allah do EP Friends for Life. Adeus, até para a semana. Now Hodge met Molly, the miller's maid, who long his suit denied. And having climbed, half afraid, he did scratch his old head and cry. Now Molly, while I love you so, why still our hearts deny? Come hang it and to the parson go, and now don't you be foolish, pray. And Molly, with an artful blush that shamed a rose's hue, she cried to Hodge, I pray you hush, and I pray you speak softly do. We will be overheard, I know the mill won't work today. And so dear Hodge, let go of my hand, and now don't you be foolish, pray. And Hodge has chided that as he stand, he says many goodbye. I'm going to give young Susan my hand, since now you do cast me off high. We cast you off, cries Molly, now the mill won't work today. And so dear Hodge, to church we'll go, and now don't you be foolish, pray. thought you'd be there through the good and bad. We'd love to conquer the despair like friends for life. Comes on the radio, then memories of you come to mind. I almost dial your number on my phone, but instead I just switch it off. It's funny how friends tend to drift in and out of our lives over the years. But I never thought in my wildest dreams you'd be the one who simply disappeared. We were friends for life. We were friends for life. Thought we were friends for life. Yeah. Friends for I don't love you anymore. I don't.